Essa aí. Porto Alegre RS aqui. Porto Alegre RS aqui. Sul do Brasil. Porto Alegre RS aqui. Sul do Brasil. O tempo bom que não volta nunca mais. Só as lembranças que ficaram e não vão ficar pra trás. O sentimento de ser livre sem medo de errar, sem pressão. Só dormir, acordar, estudar. E eu sempre pelas ruas da cidade, do da sul pra zona norte, sem pagar nenhuma passagem. O seco vai esquentar aquelas noites que eram mais frias. Alckmin até o talhe, na mochila várias pilhas. As fitas acontecendo, preenchendo as horas do dia. E eu aproveitando que a quadra tava vazia. Dentro do colégio, com a cabeça sempre longe, me entregando aos pensamentos diferentes dos de hoje. Não fui nenhum destaque, eu nunca quis ser popular. Sempre fui eu mesmo, tanto no rap quanto em qualquer lugar. Admirando as coisas como qualquer adolescente. Talvez meu jeito de ser me tornava diferente. Tempo passa, não muda o que a gente é. Foto lembra, às vezes o que a gente não quer, vivo presente. Sempre buscando inspiração naquilo que eu sinto, escuto a voz do coração. Tempo passa, não muda o que a gente é. Foto lembra, às vezes o que a gente não quer, vivo presente. Sempre buscando inspiração naquilo que eu sinto, escuta a voz do coração. Quem não conhecia, nem ficava desconfiado que aquele moletom da hora era emprestado. Sentindo o vento no rosto, andando de bicicleta, pulando os cordão bem louco, sem importar que hora zero, o tempo voa. Já era ano 2000, tava eu, meu skate, os pensamentos sempre a mil notinha. Computador, talvez foi isso que aguçou minha vontade de comprar aqueles beats do camelô. Chegava em casa, sempre louco pra escutar CD de base pra manos que tinha acabado de comprar. 2002, já tava com várias rimas, tinha grupo pra cantar no colégio, na festa junina. 2004, tudo diferente, já tava no palco me envolvendo com vários tipos de gente. 2007 chegou, eu me sentindo esquecido, talvez pelas coisas que comigo tinha acontecido. O tempo passa, não muda o que a gente é, foto lembra, às vezes o que a gente não quer, vivo presente. Sempre buscando inspiração naquilo que eu sinto, escuta a voz do coração. O tempo passa, não muda o que a gente é, foto lembra, às vezes o que a gente não quer, vivo presente. Sempre buscando inspiração naquilo que eu sinto, escuta a voz do coração. 2011, com a cabeça no lugar, sentindo que tava chegando a hora do Acobe voltar. Cansado de ficar parado, vegetando, só pensando no passado e dos momentos relembrando. Que isso, mano? Porque eu fiz isso comigo? Se o culpado sou eu, então mesmo vou mudar isso. Começando a escutar as bases, tudo novamente. E aos poucos tava sentindo uma luz dentro da mente. Preciso desse tempo pra mim mesmo descobrir que essa é minha vida e dela mesma me esqueci. São várias perdas pra chegar ao ponto crucial de mim mesmo acreditar. As coisas vão surgindo de acordo com o momento. Dessa vez sem forçar nenhum tipo de argumento. Aprendendo cada dia com paciência e muita calma, que a vida de vagabundo não me faz nenhuma falta. O tempo passa, não muda o que a gente é, foto lembra, às vezes o que a gente não quer, vivo presente. Sempre buscando inspiração naquilo que eu sinto, escuta a voz do coração. O tempo passa, não muda o que a gente é, foto lembra, às vezes o que a gente não quer, vivo presente. Sempre buscando inspiração naquilo que eu sinto, escuta a voz do coração. Bem assim, nesse pique, a Kobe, DJ Anderson, então manda aí só um salvinho pra eles. Porto Alegre é esse aqui, sul do Brasil. Porto Alegre RS aqui, sul do Brasil. Porto Alegre RS aqui, sul do Brasil.